senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos de Coisa Nenhuma e aqui quem fala é o Matheus Dess. Aqui é o Thiago Sepúlveda. Aqui é a Carol. E aqui é o Thiago Viana. E esse é o CCN Dica de número 11, seu podcast quinzenal de dicas aleatórias. Hoje eu vou indicar um podcast, porque assim, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente que grava podcast, a gente não considera que os outros podcasts são concorrentes. A gente quer que você ouça vários e vários e, obviamente, continue ouvindo o nosso, né? Eu tenho um podcast muito legal pra indicar, que chama Projeto Humanos, que é um podcast do Ivan Mizanzuki, e ele é o cara que hosteia o Anticast, lá no Braincast, lá no Brainstorm 9. Nesse Projeto Humanos, ele resolveu fazer um formato de storytelling. Então, assim, ao invés de sentar para discutir um tema, igual a gente vê em muitos podcasts por aí, ele conta a história de uma pessoa através de uma entrevista, e no meio dessa entrevista, ele vai colocando discussões relevantes. Assim, é bem interessante. Então, nessa primeira temporada do Projeto Humanos, ele entrevistou a Lili Jeff, que é uma judia iugoslávia que sobreviveu a um campo de concentração nazista em Auschwitz. O bacana desse podcast é que quando você estuda sobre o nazismo, sobre os judeus, sobre os campos de concentração, você se sente mal, mas você tem aquela pena assim, deve ter sido foda o que aconteceu com eles, mas tá tão distante da sua realidade que eu acho que você não se conecta, assim, quando você tá estudando isso em história, por exemplo. Mas o jeito que ele usou pra contar, que foi conversando com uma sobrevivente, torna aquilo tudo muito mais pessoal e muito mais próximo de você. A Lili, ela conta tudo, assim, desde quando ela foi presa, tudo que aconteceu ali, até os momentos que ela achava que ela ia morrer, as dificuldades. E aí, no meio disso, ele vai colocando conversas que ele, que o Ivan, teve com professores pra te ambientar, pra deixar você mais inteirado do assunto. Então, assim, você não precisa conhecer toda a história de Auschwitz e dos campos de concentração, apesar de ser uma coisa amplamente conhecida, né? Ele ambienta muito bem isso. E vai fazendo essa entrevista com a Lili, que é uma velhinha muito engraçada, muita gente boa, assim. E é muito legal ver, assim, legal, né? Entre aspas, porque a história dela é muito triste. Mas é muito bacana ver como ela sobreviveu, sabe? Aquilo tudo. Então, assim, como eu falei, te deixa muito mais próximo da história, sabe? Vale muito a pena ouvir. São 5 episódios, por enquanto, essa primeira temporada. Ele vai fazer mais temporadas, mas por enquanto só saiu uma. E depois desses 5 episódios, ele lançou um episódio bônus que se chama Você Sabe o Efeito Daquilo Que Compartilha? Conta a história de uma mulher que mandou fotos nuas pro namorado e essas fotos vazaram. Então, assim, é a história que a gente ouve o tempo inteiro na internet. Mas, mais uma vez, você ouve, às vezes você só pensa, pô, coitada da mulher, não sei o quê, muito palho o que aconteceu com ela. Mas você vê uma vítima disso contando, sabe, te deixa muito mais próximo daquilo. Então, assim, eu que sou homem, que não passo pelos problemas que as mulheres passam, assim, né, eu fiquei chocado com a história dela. É muito complicado, é muito, tipo, triste pra ela, assim. Então, o que ele tá fazendo é pegar os ouvintes e deixar eles próximos de histórias que, quando você lê um livro ou alguma reportagem, parece uma coisa distante, uma coisa longe da sua realidade. Vale muito a pena ouvir. Projeto Humanos, você pode ir no próprio site projetohumanos.com.br ou lá no B9. No final das contas, o formato ele ficou bem intimista, né? Você consegue enxergar que o Mizanzuki, ele tem um tom, assim, de tratar tanto a Lili. A Lili, quanto a outra mulher que você ia falando, né? De uma forma, assim, carinhosa e tal. E aí acaba que você se sente parte da entrevista. Pelo menos eu tive um pouco disso quando escutei. É justamente isso que eu acho mais gostoso mesmo. É que você... É isso que você falou. É uma sensibilidade muito grande que ele tem, que ele consegue passar pro ouvinte. E o legal é que o Ivan Mizanzuki, que é um cara influente do podcast, trazendo esse formato pra cá, né? Porque o formato de storytelling, ele já é muito famoso lá nos Estados Unidos. E só que não é um formato muito abordado aqui no Brasil ainda, né? Então é muito legal quando um cara inventivo, igual o Ivan Mizanzuki apresenta um formato que, mesmo que já seja usado lá fora, seja relativamente novo pra cá, né? Porque aí acho que dá um fôlego também pro próprio mídia aqui no Brasil. E outra coisa importante que o Ivan tá fazendo, ele tá dando mini cursos pra quem quer ajudar ele nesse projeto, como uma forma de influenciar a pessoa a montar o seu próprio podcast de storytelling. Então, ele tá querendo que essa mídia vá pra frente também. Ele não tá querendo ser o cara foda do Brasil que faz e tá diferenciando. Ele realmente quer que as coisas mudem. Posso falar uma curiosidade? Claro. Eu fiz história, né? Eu fiz o curso de história, eu comecei a fazer na faculdade. E muita gente gente tava comentando nesse último semestre e tal, sobre o podcast. E é uma coisa assim que eu nunca tinha visto pessoal de um curso que não seja da área da comunicação comentar sobre podcast, como usar nas aulas e usar em trabalho, e realmente levar isso muito, muito a sério. Pô, isso é legal, hein? Já é um grande sinal, né? Sim, é uma coisa que tá se popularizando muito e é muito interessante ver isso, sabe? Então fica aí pra vocês, Projeto Humanos, dá uma caçada lá que vale muito a pena. Então vamos lá agora com o Thiago Sepúlveda, ver o que ele trouxe aí pra gente nessa quinzena. Diz aí, Thiago. Eu fiquei esperando você fazer o um negócio do quem é ele. Eu também tava esperando. Até. Hoje eu vou falar sobre... Na verdade, assim, eu não sei se vocês já notaram que a gente fala muito sobre ficção científica aqui. Já teve série de TV, filme, livro, mangá. Só que até agora tava faltando um jogo. Hoje eu vou falar sobre um jogo indie que se chama Soma. Piadinhas e matemáticas à parte. Esse jogo é dos mesmos desenvolvedores do Amnésia, que era um jogo de terror que marcou pra caramba a geração passada, quebrou vários paradigmas e o escambau. E apesar desse jogo ser indie, ele é relativamente bonito, de visão em primeira pessoa e tal. Ele saiu no mês de setembro, e assim, com várias aspas, ele é um jogo de terror e ficção científica, que nem eu tinha dito. Eu peguei ele pra jogar essa semana, e das poucas horas que eu joguei, eu fiquei bem surpreso, porque, primeiro, eu não tinha visto muita coisa sobre o jogo. Eu só tinha assistido alguns trailers, um trailer, na verdade, escutado uns comentários nos podcasts, etc. E no fim das contas eu fiquei bem feliz, porque diferente do ano passado, esse ano eu tô jogando coisa boa pra caralho, e ele, esse jogo já tá do ladinho do Life is Strange. E falando um pouco dele agora, do Soma. A princípio, o jogo ele começa com um personagem que sofreu um acidente de carro e teve uns problemas com o cérebro dele. Tipo sequela do acidente mesmo. Daí que ele coloca o jogador já de início na casa dele, você toma um remédio, pega o metrô e vai pra um consultório fazer uma consulta, fazer tipo uma tomografia. Quando esse personagem ele entra na máquina, acontece umas maluquices e meio que ele acorda em um lugar totalmente devastado. Esse lugar parece muito com o interior de uma nave, e você começa a explorar e tal, assim, sem ter muita informação do que tá acontecendo, e aí aos poucos vai, tipo, encontrando os robôs. Esses robôs são meio velhos e na maioria das vezes são quebrados e inofensivos também, e o jogo te coloca numa situação que você tem que matar esses robôs. Só que você começa a perceber que esses robôs têm um tipo de consciência humana. E aí que, assim, continuando a explorar o lugar, a gente acaba descobrindo também que aquela nave, na verdade, não era nave. A gente tava o tempo todo no fundo do mar. Caraca. Pode parecer que eu tô falando spoiler. Pode parecer que eu tô entregando muita coisa do jogo, mas eu basicamente falei o que tem no trailer. E é também só o comecinho do jogo. O jogo... Ele tem muitas ideias boas, ele tem uns diálogos incríveis que há muito tempo eu não via em videogame, assim, coisa de eu particularmente. Da última vez que eu gostei tanto de um jogo foi quando eu vi o BioShock Infinite. E assim, no decorrer do jogo, ele vai mudando e acrescentando outras coisas na trama que eu achei demais. Além de... Como eu tinha dito antes, né? Ele ser do gênero de terror. Eu acredito que ele tá meio que em um outro nível, assim. Ele parece um pouco com o Alien Isolation, que saiu ano passado. Eu acredito que ele é mais uma pegada de suspense, e talvez seja por isso também que eu tô gostando tanto dele. Eu não terminei ainda, por isso, inclusive, né, que eu tô falando dele agora e não fazendo um texto lá pro site. Mas, assim, dependendo de quando eu terminar e se realmente vale a pena, eu pretendo escrever e fazer um post. Nossa. Mas é isso aí. O jogo saiu pra PC, PlayStation 4, nada de Sony. Droga. Eu dei uma olhada antes, ele no Steam tá R$60 e na PSN incríveis R$91, então é melhor pegar pra PC. Cara, é então é isso aí, né? Um jogo que veio pra somar, né? Derrubou o Matheus. Então agora a gente vai lá com a Carolina, pegar uma dica aí com ela pra essa quinzena. Fala aí, Carolina. Então, gente, a minha dica de hoje é um livro de novo. E no mesmo estilo da semana passada, que foi dar uma dica de um livro escrito por mulher, a dica dessa semana é a mesma coisa, é um livro muito bom, escrito por mulher, com personagem feminina, tem personagem homem também, e a dica é Garota Exemplar. É um livro que muita gente já leu. Muita gente já leu, mas ainda acho que vale muito a pena recomendar pra quem não leu. Tem o filme, a gente tem o post do filme, tá? Vai estar linkado aqui embaixo, talvez, não sei. Vai, com certeza. Vai. Vai, com certeza. O filme é muito bom e o livro também é sensacional. Vale muito a pena ver e assistir. A autora é a Gillian Flynn. Gillian Flynn? Como é o certo, gente? Eu acho que é Gillian Flynn. Essa mulher, que é maravilhosa, ela tem 3 livros publicados e os 3 são fantásticos. Recomendo os 3, mas talvez Garota Exemplar seja o melhor, pelo menos é o mais conhecido. Ele conta a história da Amy e do Nick. Eles são casados, mas a Amy desaparece. E os policiais suspeitam que ela tenha sido assassinada e eles acham que quem assassinou ela foi o Nick. Então, tem muitas reviravoltas nesse livro. Ele é separado em 3 partes. Não leiam o nome das partes antes de ler o livro todo, porque vocês podem tomar um spoiler. E é um livro muito, muito bem escrito. Os personagens, eles interagem, é maravilhoso. A interação entre eles, o jeito que eles pensam, é tudo muito bem construído, tudo muito... É muito interessante. O livro é um thriller psicológico, então você tem muitas coisas que detonam a sua cabeça, sabe? Você vai dormir e você não quer parar de ler o livro, e você para, mas você quer continuar lendo e continua pensando, e você quer saber o que aconteceu, sabe? E a Amy, você vai ter o diário da Amy, então você conhece muito ela, e ela é incrível. Ela é maravilhosa. Muita gente detesta isso. Já sabe que a pessoa tem probleminha, né? Quando ela fala isso. Eu também gosto dela. Eu acho ela o máximo. E ela quebra muito o padrão de personagem feminina que a gente tem. Sim, isso inclusive é ela mesma critica, né? Esse padrão. É, com a cool girl, né? Que ela fala que existem as cool girls, que são... É o novo ideal masculino. Todo mundo quer aquela menina que sei lá, ó, joga videogame ou pratica esporte, que come frango frito no jantar. Mas ela é linda, perfeita, magra e ela tá sempre feliz. E é o que a gente realmente vê, sabe? A Jennifer Lawrence é o maior exemplo de cool girl. E tipo, o que você tinha dito, né? As partes dele, quando troca da primeira parte pra segunda parte. Tipo assim, que eu comecei a ler a segunda parte, eu simplesmente tive a vontade súbita de jogar o livro pela janela de caralho, isso não tá acontecendo. É muito absurdo. É muito absurdo, velho, o que acontece. Assim, a forma absurdo, como é colocado no livro, sentido, né? Sim, faz muito sentido. E quando, assim, aquele velho papo, né, que é chato, inclusive, de, o livro é melhor do que filme, blá, blá, mas, tipo assim, comparando essa transição do livro entre os capítulos, né, essa transição entre essas partes do livro com o filme, puxa, velho, no livro fizeram, assim, é um impacto muito maior do que... Mas eu vou te falar... De como acontece no filme. O impacto é muito grande, mas eu acho o final do filme melhor e eu gosto muito do filme. E o filme é feito pra você gostar, sabe? É difícil você não gostar do filme se você gostou do livro. E é legal porque o livro ele se divide, né? Você tem um capítulo na visão dela e aí tem um capítulo na visão dele. Aí tem um na visão dela e tem um na visão dele. Então a gente consegue se conectar muito bem com os dois e a gente entende muito bem o quão doente era aquele relacionamento, né, cara? É muito, muito maluco, assim. O livro, ele fala muito disso, né? De relacionamentos doentios, e ele fala muito de gênero, ele fala muito da mídia. Eu acho que ele tem uns discursos muito interessantes, são umas coisas que são muito válidas serem discutidas. E o relacionamento dos dois, cara, é muito doente, mas é muito bem feito. É verdade. Eu acho que nessa discussão de filme e de livro, eu acho que eu quase gostei mais do filme. Eu gosto dos dois igual, mas eu acho que a última frase do livro, mesmo que você não vá ler o livro, por favor, veja o filme e leia a última frase do livro, porque é a coisa mais genial de todos, cara. É muito, muito bom. Muito bom. Então, a dica de hoje é A Garota Exemplar, o livro, da Gillian Flynn. E aí vocês leem e me contam se vocês são Team Nick ou Team Amy, que é maravilhoso. E se vocês gostarem mais do Nick, vocês são errados. Então, depois dessa dica aí de um livro que todo mundo leu, menos eu, inclusive estou providenciando agora, a gente vai lá com o Matheus para ver o que ele trouxe essa semana. Tá, então eu também vou falar sobre ficção científica. A minha dica é um filme meio indie, meio coisa assim, que também veio para somar, que se chama Frequencies. O filme tem dois nomes, na verdade. Ele se chama Frequencies, né, que é de frequências, e ele se chama também OXV The Manual, que seria OXV O Manual, né? O filme se passa numa realidade meio alternativa, assim, em que existe uma sociedade que as pessoas têm a frequência delas medida, entendeu? É como se elas se ranqueassem pela frequência da alma delas, sabe? Uma coisa assim, eles não explicam muito bem o que que é isso. Mas aí, ele vai contar uma história, esse filme ele é meio mistério, meio romance, meio sci-fi, daí a gente tira o nível de loucura. Ele vai contar a história de um cara, que é o Zack, que encontra a menina Marie, e aí eles estão na escola e eles descobrem que ela é uma das pessoas com a frequência mais alta que já se viu, e ele é um das pessoas com a frequência mais baixa, e a frequência dele chega a ser negativa. E aí, assim, eles têm essa concepção de que quanto mais alta a pessoa for, menor é o nível de empatia dela, e o mesmo acontece pro contrário, e quanto mais alta a frequência da pessoa for também, mais a natureza se molda para fazer as vontades dessa pessoa. E aí é muito legal, porque eles têm uma relação assim de que o menino, que é o low frequency, né, ele não consegue ficar nem um minuto perto dessa menina sem que alguma causa da natureza faça ele se afastar, sabe? Ou sei lá, ou um avião começa a cair e as pessoas começam a jogar mala em cima dele, ou cai alguma coisa do telhado. É sempre muito absurdo, assim. Mas, e aí, ao redor desse romance, eles são crianças, mas eles vão crescendo, né? A gente vê eles crescendo. E aí, ao redor disso, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre o que essas pessoas acreditam, assim, né? Porque esse menino, Zack, ele, por ser um cara de baixa frequência, ele começa a estudar justamente isso. Ele começa a estudar sobre ironia e esses conceitos que a gente acha tão vagos aqui, nessa realidade, eles são conceitos científicos. Então, é muito legal ver essas coisas sendo aplicadas cientificamente. E aí, ele começa a pesquisar sobre ele e um amigo dele, que é o Theo. É engraçado porque o nome deles todos são nomes de pesquisadores famosos, né? E, tipo, famosos. Ele é o Isaac Newton. E aí esses dois amigos, eles começam a desenvolver um manual para, que seria esse manual OXV, que seria um manual para mudar a frequência das pessoas, entendeu? E aí eles começam a trabalhar nisso, e aí eles começam a ver que existem certas palavras que se fala que você consegue algumas reações no ambiente que essas palavras são ditas. É um conceito bem maluco, assim, mas o filme desenvolve de um jeito bem legal. E aí o filme começa a fazer a gente se questionar se os nossos relacionamentos, se eles são determinados, né, por destino, ou se eles são por acaso, assim, fruto do nosso livre-arbítrio, né? E aí esses a gente fica vendo uma dualidade, assim, dessas coisas. Ele pega essas coisas, né, que eu acabei de falar, que são muito vagas pra gente, né, como relacionamentos, sentimentos, destino, livre-arbítrio, e eles colocam no papel, assim, pra desenvolver, sei lá, um aplicativo pra smartphone, pra conseguir dobrar essas coisas, sabe? É um filme muito bom, ele levanta umas questões que são excelentes, assim, que me deixaram pensando o dia todo, e ele é um dos filmes que é um dos três filmes que eu costumo dizer que são os filmes que são definidos no último segundo, assim. São aqueles filmes que a gente tá assistindo e aí é uma coisa, uma coisa, uma coisa, e aí no último segundo alguém, sei lá, olha pra algum lugar e aí você percebe uma coisa e o filme todo muda dentro da sua cabeça, assim. Ele é esse tipo de filme, ele é escrito e dirigido por um cara chamado Darren Paul Fisher, que não fez muita coisa, o elenco também é meio desconhecido, e ele é curtinho, assim, ele tem 1h30, mais ou menos 1h40, mas é 1h40 muito leve. É engraçado que é 1h40 muito leve, que você assiste o filme, assim, como pode assistir comendo pipoca e tudo mais, mas depois que o filme acaba, é um desgraçamento de cabeça do caralho, porque é um negócio muito, muito fudedor de mente. Então, fica fica aí a dica Frequencies. Vocês podem achar na livraria / cinemateca / discoteca do Paulo Coelho. Ele é de que ano esse filme? Parece foda. Ele é de 2013, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, galera, esse foi o CCN Dica de número 11. A gente conseguiu terminar o episódio aí sem citar a Netflix nenhuma vez, sem indicar nada de lá. Hoje ninguém fez bingo, com certeza. Pois é, então a gente vai ficando por aqui. Você pode achar a gente aí nas redes sociais. A gente tá lá no Twitter como @CCNcast. Você pode achar a gente lá no Facebook também, facebook.com/CCNcast. E no Google Plus a gente tá lá como Mais Críticos de Coisa Nenhuma, tudo junto. Você pode comentar aí no campo de comentários dentro do post no CCNcast, ou você pode comentar de onde você estiver aí. Se você estiver no Facebook ou no Twitter, só fala qualquer coisa aí sobre o episódio e menciona a gente, que a gente lê o feedback de vocês. Lembrando que no post a gente tem todos os links das coisas que a gente falou aqui. É isso, galera, só reforçando que lá no nosso post tem o link pro Spotify, que é onde a gente coloca todas as músicas usadas no Indica. Você pode dar uma olhada lá caso você tenha curiosidade. E a gente fica por aqui. Grande abraço pra vocês e até daqui a 15 dias. Falou! Tchau! Tchau, gente! Tu terminar de fazer cocô aí, sair do banheiro. pode dar play aqui então? Matheus, acabei! Pode dar play. Vem me limpar! Você já viu esse vídeo? Vem me limpar! Meu Deus! Que bom! Que pessoal, né? Ué, acontece, né?